Sentar no meu, a vontade na minha treta do jeito que ela gosta. O de frente, ela de costa. E na tia canate, só balançou do jeito que ela gosta. Ô novinha, balançou do jeito que ela gosta. Ô novinha.